você quisesse de mim. Uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou está no meu coração. Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você. Tudo que não pode ser, eu te quero. E eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho. Paixão por paixão, beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Esquecer a emoção que eu senti com você e tudo que não pode ser. Eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, carinho por amor, paixão por paixão, beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por paixão por paixão. André Felipe.